ataque-se alvo Índia. Vicente Alfa, Vatete da Índia, o LG-67-20 guardando o gol. Falou gol no 013, pronto para o taco, com 117 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando galeão. Gente, gol no 013, táxi via Índia Alfa e próxima Golf Torre 6862. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. 1012, Índia Alfa, Golf 1862, é o gol 1013. 86 for landing instructions. 1-8-8-0-0-2. 1-1-8-6. 1-8-6-8-0-0-2. Bom voo, trabalhadores do Brasil. Todos nós, né? É isso aí. 8-0-2-1000, gol no mesmo 2. Dan 3190 para coordenação de tráfego, reduza para 180, desça para 2000. Reduzindo 180, desça para 2000, 3190. Afirmativo, número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol. É, a gente vai reduzir. 2250, senhor Ana Livre, Juliette, cadê aqui? Sequência livre, Quilo, bom pouso. Obrigado, vou estar lá. Torre Salvador, Gol 755, pode esperar da 28, pronto, visual com tráfego na final. Gente, vamos no 755, mantém a Golf. Mantém a Golf. 35488, follow 00, Livrão 2119. Livrando 1219-5488. Alfa Vitor Juliette, livre pouso pista 197, o vento 220 graus 049. Livre pouso na pista 27, Alfa Vitor. Alfa Vitor Juliette, informo, clareza 2, confirme se entendeu? Afirmativo, senhora, livre pouso 97, Alfa Vitor Juliette. Tabulation ILS Zulu Tai 002. Site 002, clear to land 1828, going 230 degrees 05 knots. Clear landing to 8002. 5, está no gate 3 para pushback, acionamento à sua escuta. Posição da 375, aguarda. Aguardando. Olha, 35488. Boa tarde, 35488, táxi via Alfa Juliette para remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 5488. 3175, está autorizado para Guarulhos, número voo 380, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após posição Eudes. Transponder 5557. E a frequência do controle 119.80. 380 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola na 28, curva à esquerda, Gole, Eval, após Eudes, transponde 5557, controle 19.80 para 3175. Parte da 3175, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, ajuste no 012. Chamado táxi da 3175. Alfa Vitor Juliette, solo 03, autorizado para track até a base. Thank you. 3190, aproxima-se de Uzan, em aproximação para a pista 28, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Vai chamar a torre 286, o 3190, obrigado. Taxi Alfa Juliette para o gate 11. Alfa Juliette Bronze 8002. Livre pouso, pista 28, vento 220 graus 039. Livre pouso, pista 28, gol no 612. Cópia. Tá, 3567, tá pronto pra cópia. 3567, autorizado para Brasília, número voo 380, via Pizulu 17. Decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem. Na saída, gole, transição ofito, transponder 5565 e a frequência do controle 119.80. Então, tá autorizado o 380 pela Zulu 17. A decolagem da 18, primeira curva esquerda. Saída é gole, transição, ofito, transponder 5565, controle 1198, 3567. 3567, pista de decolagem 28. Pista de decolagem 28, 3567. 3567, correto, ajuste 1012, chame pronto para o feedback acionamento no 612. Chamará pronto no 612, 3567. Tan 3175 com 97 a bordo, alternando o Galeão, 4 horas e 15 pronto para táxi. Tan 3175, táxi via Índia Alfa e reporte próximo a Delta. Índia Alfa, reporte atrás da Delta, 3175. Boa tarde, gol no 925, no ponto de parada 28. Boa tarde, gol no 925, mantenha gol. Mantenho, gol 95. Gol no meio, no 2, solo 07, Olivão 219, mantém posição de tal. Livrar 219, mantém posição de tal, gol 1 no meio, no 2. Livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 05 nós. Livre pouso na 28, tá 3190. No 2, táxi em frente, quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Quilo, pátio 3, guardar para ingressar no pátio principal, gol no mesmo 2. No 755, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, 755. Segui táxi em frente. Próxima Golf vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Boa tarde, 118, decimal 612, ponto de espera. Então 3175. A 3190, solo 09, Olivão 219, mantém posição antes da Alfa. Mantém antes da Alfa, 3190. Bom, no 925, após o início da rolagem da aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter picha 28. Após a rolagem da aeronave à frente, ali mantém na 28, gol no 925. Romeo 1-2, ingresso pátio principal, gate 05. Pátio principal, gate 05, Romeo 1-2. Livre decolagem pista 28, vento 230 graus 04 nós. Iniciando 28755. 190. Lética Bequilo. Contador de Salvador, o meu hotel Lética vai ingressar no Interlagos. Ciente. No 755, decolado Zuno 1, controle 199, decimal 8. Bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, eu vou no 755, decolado na Goli. O 755, controle, contato, radar. Confia a mensagem para o 755? Vou no 755, controle, Salvador. Contato, radar, câmbio. Sim, 755. No 925, livre decolagem pista 28, vento 170 graus 04 nós. Livre decolagem pista 28, gol no 925. Gol no 0 no 3, após início da rolagem da aeronave da companhia, ele mantém pista 28. Ele mantém na 28, no 0 no 3. No 925, decolado Zuno 3, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198925, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 1925. Gol 925, controle, contato radar. Romeu, até Oscar, desça para mil pés, informe se avista cabeceira 17. Controle Salvador, Guardião 03. Siga, Guardião. A mil pés e qual é a outra informação para o Oscar? Desça para altitude de mil pés, Romeu, até Oscar, informe se avista cabeceira 17. Já livrou 1.500? Afirmativo, senhor. Cruzando agora 1.300. Ok. Para sua informação, o vento de superfície 220 com 4 nós. A intensidade máxima está chegando a 5 nós. O senhor pousa na pista 17? Afirmativo. Pista 17. Diante. Mantenha ainda o corredor Interlagos prosseguindo para a rotatória. Chame a torre 1186 para pouso. Solicitando pouso na pista 17. Zero, 1-3, decolado aos 1-5, controle 1-9.8, bom voo. 19-8, grato. Torre Salvador, boa tarde, Capitão Romeu, Oscar, na 1 minuto da rotatória, visual com 1-7. Ciente, Romeu, Hotel Oscar, faça espera na presente posição, 360 pela esquerda, reporte reintercepção na final da 1-7. 360 pela esquerda, chamará reintercepção na final da 1-7, o Hotel Oscar. Tan 3175, livre decolagem pista 28, o vento 220 graus 05 nós. Afirmativo, está iniciando 3175. Guardião 03. Salvador, boa tarde, jogou 1601. 1601, via chegada e pit, descer para 2012. Via e pit, vai descer para 2000 com 1012. Vi agora, desculpa. O 1013, Salvador, contato radar. Tá 3175, da cola 217, controle 119.8, bom voo. 198, bom final de semana, obrigado. Obrigado. O meu até Oscar tá livre prosseguir para a final da 17, reporte a 3 milhas. Livre, final da 17, chamará final de 3 milhas, o meu Oscar. Controle, boa noite, contato rodar. Tráfego para pouso na 1-7 a 5 milhas agora. Ok, pela direita para 1-7, ciente do tráfego, para pouso na 17 a 5 milhas, guardião 03. Livre pouso, pista 1-7, o vento 230 graus 07 nós. Informa o tráfego à direita, não vai interferir com o seu pouso. Livre pouso na 1-7, ciente do tráfego, Rodel Palasca. Região 03, só confirme, está visual com o tráfego para pouso na 1-7? Não, senhora. Certo, aguarde então para ingresso na final da 17, Guardião 03. Aguardará para ingresso na final da 17, Guardião 03. 1288. Caso negativo 1264, gol 1013. É, 1013. Intercepção na final da 17, como número 2, Guardião 03. Mantendo o contato visual, informará a intercepção na final da 17, Guardião 03, como segundo de pouso. É. Autorização para a posição número 9, o nível 410, comunidade. Gente, 1956, boa noite, agora autorização 410 para Recife, Aron Melinha, saída. Aron Melinha, obrigado. Guardião 03, interceptando a final 17. Trem de pouso baixado e travado. Ciente, Guardião 03, continue a aproximação aguardando pista livre. Ciente, na aproximação aguardando pista livre, Guardião 03. Dando 3175, chame Recife 1288, caso negativo 1264. 288, 1264, bom final de semana, obrigado. Gato. Para o táxi, o TAN 3567, POB de 65, alterna com fim, 4 horas e meia de autonomia. 3567, táxi via Juliette, Alfa e Golf, em ponto de espera da 1-0, ficha 2-8 na Golf, chama a torre em 118, decimal 612, ajuste 1-0, 1-2, tem uma boa noite. Juliette, Alfa Golf, ponto de espera da 28, torre 186, da 3567. 386. 386, 3567. Guardião 03, livre pouso. Guardião 03, fala os 23. Frequência livre, estacionar, boa tarde. Autoriza na frente. Afirmativo. Índia, para retorno e prosseguir para a na alfa para 28. Gente, da 3567, ingresso em Índia, pois parte principal, ingressa novamente na Juliette, alfa e ponto de espera da 28, vai chamar a torre em 186. Chamativo, ingresso na Índia, parte Juliette, alfa até o ponto de espera da 28, 3567. Papa Serra, Quilo Delta. Quilo Delta, boa noite, prossiga. Autorização para Belo Horizonte, correção 360. 7360, aguarde cópia, o Serra Quilo Delta, decolando da 17. É positivo no hangar da Bata, na Cateiro 97. Gente. Obrigado. 2 minutos de estacionamento, teria autorização? Negativo, aguarde autorização, boa noite, 5-6. Cliente, Guardião 03, boa tarde. Salvador, UF, gente, mestre da IA. Salvador, WebJet 6720. Web 6720, aguarda autorização 340 para o Galeão, mantém a escuta. Caramba. Atlético Bequilo, iniciando descida. Ciente, Juliette, Quebec, Kilo, informe passando a altitude de 2.500 pés, ajuste no altímetro, 1-0, 1-2. Vamos parar passando a altitude de 2.500, bom trabalho, obrigado. Coro 601, Uzan, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186, câmbio. 186, obrigado e até já. É. Só para informar, o voo 185 está pronto na posição número 9 para o funcionamento. 28, vento 230 graus 03 nós. Livre pouso na 28, voo 1601. Fora da pista 28, com curva à direita após decolagem na saída Aron, transição Melim, transponder 5572 e a frequência de controle 119.80. Está autorizado 410 para registro 38. Na parada 28, curva direita, ala Aron Melim. 5572 transponder, 198 ao controle. Está pronto para o posto na posição número 9. Cotejamento correto, ajuste 1-0, 1-2, está autorizado, feedback acionamento, chame táxi. Positivo, Juliette Quebec Kilo, um abraço à família Calá e bom pouso. E Salvador, boa noite, tem 3567, se aproximando do ponto de espera da 28, pronto. Visual com Boeing na curtíssima. Afirmativo. Após o pouso, mesmo ali mantém. Após o pouso, mesmo ali mantém, 3567. Decola da pista 1-7 com curva à direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5504 e a frequência do controle 119.80. Está autorizado, Belo Horizonte 340, após 58, decola 17, curva de direita, Gole Gonza, 5504, 198, quilo Delta. 107, quilo Delta, esta... O cruzamento foi correto, está no pátio da Bata, informe POB, autonomia alternativa. 3 a bordo, 3,5 autonomia, alternando com... Gente, para acionamento de táxi, chama agora a torre 108-612, tomou voo, boa noite, o Serra, aquilo Delta. Delta.